E aí, pessoal, beleza? Está começando o nosso segundo Playando. E tá indo, né? Vamos ver. Hoje a gente vai falar sobre... Peraí, como é que é o nome do treco aqui? Game Award. Cara, me vem na cabeça a PlayStation Experience, cara. Tem que pariu. Vai lá. Caraca, para. Vende seu PlayStation. Não. Hoje nós estamos aqui para falar da The Games Awards 2016. E, cara, tem muito, muito jogo para falar. Puta que pariu. A gente não vai conseguir falar de todos, a gente vai falar sobre os que a gente lembra, sobre os que mais, tipo assim, marcaram pra gente. E é isso aí, então, vamos começar. Eu sou o Sibilin e caiu uma lágrima do meu olho quando eu vi o trailer de The Last of Us 2. Eu sou o Diego e ele está com medo de lutar contra mim. Puta que pariu, Rei Art, sério? Bom, claro, mano. Você queria que eu falasse, senta o peso do martelo? Jean tá boiando. Não, eu tô... Bom, meu nome é Jean Carlos e Overwatch é uma bosta. Nope! Quem assistiu a premiação? Não. Não assistiram, cara? Não, não assisti. Você assistiu? Isso que tem no YouTube gravado, assisti. O primeiro vídeo que foi mostrado foi o... Tipo, uma DLC do Uncharted 4, né? O The Lost Legacy. Que, tipo assim, você começa a jogar com... Pelo que eu tinha lido, você ia jogar com o Sam, o irmão do Drake. Só que no vídeo que foi mostrado, você joga com a Chloe. Foi, cara, nossa, velho. Tipo assim... Ah, tipo assim, você pensava que o Uncharted tinha acabado. Que você nunca mais ia ver nenhum personagem, alguma coisa. E, cara, nossa, a Naughty Dog faz aquela DLC do Uncharted. Puta que pariu, velho. Nossa... Eu não posso falar muito, porque eu joguei muito pouco da franquia. É, no começo eu não lembro muito dos trailers, assim, que eu pulei direto pra premiação. Ó, então, antes de tudo, eu tenho que falar que no começo do Game Awards foi dado um prêmio pro Hideo Kojima. Tipo, fizeram homenagem foda pro cara, homenagearam ele, porque a Konami zoou pra cacete. Porra, a Konami é escrota, cara. O cara criou outro jogo famoso pra cacete. O cara é um ícone do mundo dos games, tá ligado? Os caras escrotizaram com o maluco. Aí ele saiu, agora fundou a própria empresa dele. Ele tá aí esfregando a cara todo mundo do jogo dele. O jogo, cara, tem ator. Ó, o primeiro trailer que saiu daquele jogo dele, que eu esqueci o nome agora. Dead Strange. Isso, ele lançou o primeiro trailer que tem lá o cara do... Que trailer foi aquele, velho? Então, cara, eu fiquei boiando, não sei o que falar daquele trailer lá. Eu não sei o que ele vai fazer nesse jogo, velho. Isso aqui é muito escroto. Tem dois atores já que apareceu nos trailers, né? Tem o ator do The Walking Dead. Aí tem aquele cara que fez o... Cara, esqueci o nome daquele filho da puta. Tava... Tem dois atores famosos já no trailer. Eu não sei se vai participar do jogo. Porque eu acho essa coisa de pôr ator real em jogo de videogame meio escroto. Louco, porque você sabe que... Não, é escroto. Não pra gente que vai jogar, mas pro ator, cara. Porque assim, ó, você vai pôr sua cara no jogo. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Você coloca sua cara no jogo lá. Né? Homem, até que tá tranquilo. Mas quando a mulher coloca a cara dela no jogo, você sabe o que aconteceu com o Overwatch, né? Depois do lançamento. O recorde de busca no Pornhub, né? Tipo que nem os mods que o Jean tá querendo usar no Street Fighter 6. Cara, não tem isso, tá ligado? Não. Pega não. E faz isso. Não. Os atores real não, que tá lá. Não, os mods... Aí... Não, peraí. Os mods são para customização das roupas. Quer dizer, para customização... É, ou, tipo, ou excluir definitivamente elas, né? Exatamente, mas é só pra customizar mesmo, sabe? Pra ver como é que fica e tal. Aham. E até, tipo assim, né? Daí depois você pega o cabo VGA, deixa eu ver se esse cabo alcança até ali no banheiro. E eu vou levar um monitor lá. Nossa, mano do céu. Pela ordem de premiação, eu não sei. Na minha lista aqui tá rapaz, tudo esquece doidor. Esquece a ordem. Vamos falar dos mais fodas. Cara, vamos falar de The Last of Us, velho. Puta que pariu. Não vamos dar nenhum spoiler. Ah, não. Tentado. O cara morreu. Não é. O que a gente vai falar é especulação. Não é certeza, não foi confirmado pela Naughty Dog, nem nada. Ou como o Diego falou no último podcast, é achismo. Ninguém tava esperando que ia sair o trailer do The Last of Us 2, cara. Ninguém. O cara começou lá o trailer lá, tal, aquele... Uma árvore, um mato lá, daí a tela foi abrindo, mostrando um carro todo tomado pelo... pela vegetação, velho e tal, daí afastou mais um pouco, umas casas também tomadas pela vegetação. Daí que aparece uma placa de pare com o símbolo dos vagalumes. O pessoal que tava assistindo esse trailer pirou. Agora imagina, você tá num negócio assim, é algo que você quer, mas você não tá esperando. Então, eu não acreditei muito, porque assim, eu tinha visto uma foto. Eu vi, tipo, era ela sentada, olhando pra cidade, assim, tal, escrito The Last of Us, parte 2. Falei, ah, mano, isso aí é... qualquer um criou essa foto aí, não é, não vai acontecer isso. E aí vem o trailer, né, pá, na tua cara, você fala, caraca, puta merda, é verdade. E eu falando que não precisava de comprar o PlayStation 4, agora, quem sabe, eu vou ter que comprar essa então, porra. Então, cara, só que é aquela coisa, o diretor do jogo falou que eles têm uma data de lançamento em mente... Só que eles não vão divulgar ainda porque não tem nada certo. O jogo ele tá no estágio bem inicial de desenvolvimento, né? Então eles não arriscam dizer. Só que se for seguir o mesmo modo do Uncharted 4, eu imagino que vai ser só pra julho de 2018 e olha lá. Mas é bom, cara. É bom que eles gastem fazendo um negócio e pelo menos fazem um negócio decente. Não, exatamente. Não vem com um jogo pela metade, escroto, zoado, bugado. Não, é melhor assim. Não, exatamente, porque o Uncharted 4 demorou pra caralho pra sair. Ele atrasou, acho que meio ano, mais ou menos, se não foi mais. Só que, tipo assim, porra, eles entregaram um jogo foda pra caramba. Não, eu não joguei, cara. Eu joguei, eu vi um pouco do gráfico aquele dia que a gente jogou, mas... não posso falar, mas que o gráfico tá lindo, tá, eu tenho que admitir que o gráfico tá bem foda. Ah, mas isso foi sempre uma preocupação, né, da Naughty Dog, né? É, a questão de gráfico, ele sempre faz bem feito mesmo, usa o máximo possível, o que dá pra fazer, eles fazem. Foi anunciado também o Marvel vs. Capcom Infinite, que também tá prometendo. Você está ligado que o Marvel vs. Capcom é aquele jogo que qualquer epilético pira, né? Vocês sabem, que é um bagulho que você não entende porra nenhuma, vem nego daqui, de lá e poder é... ali. Mas eu acho que esse que vai vir agora, provavelmente vai ser mais contido. Não, mas é um jogo que eu vendo o trailer assim, eu penso em comprar, cara. Eu penso em comprar pra jogar, porque eu gosto, tipo assim, não sou fã da Marvel, nossa, fã, nem fã do Street Fighter, assim, tá. Mas tem bastante personagens da Capcom que eu curto, da Marvel que eu curto também. E um jogo de luta, velho, vai ser maneiro, cara. Ainda mais agora que os super-heróis da Marvel estão lá em cima, né, cara? Tão hypados, todo mundo tá sabendo quem é e tá acontecendo a história. Provavelmente eles vão investir bastante nesse jogo, cara. Em história, em personagens. Antigamente, era Marvel vs. Capcom. E eram os personagens da Capcom que se destacavam, né? O pessoal da Marvel ficava meio, né... Hoje a situação já se inverteu. Hoje vai ter destaque, provavelmente, nos heróis da Marvel. Não, certeza absoluta. Tanto é que o visual do Homem de Ferro é cinema, mano, agora. É o visual do cinema. Esse é o visual novo dele. Já apanharam no jogo ali, tá filézinho, tá top. O que mais tem? Então, também saiu um novo trailer do novo Zelda, que eu não sei falar o nome dele. Tá foda pra caramba. Eu não sei se eu vou poder comprar o Switch, cara. Não sei. Mas pelo menos a jogatina no Wii U tá garantida. Ah, pô, mas é engraçado, isso, cara. Saiu um novo trailer do Zelda e ninguém me passou o link. Meu Deus, cara. Muta o microfone de novo, gente. Eu queria muito um Legend of Zelda com um gráfico mais realista. Tá bonito o gráfico cartoonizado, mas mesmo no trailer, se você colocar uma resolução boa, você vê uns defeitinhos, cara, que me incomoda. Saiu o trailer que a gente comentou do Dead Stranding. Stranding? Como é que fala essa porra? Eu não sei, cara. Tá, vamos de novo, porque eu vou cortar essa parte. Nope! Saiu o trailer também do Death Stranding. Se eu estiver falando errado, foda-se. Aquele trailer foi muito louco. E se for seguir que nem os jogos do Kojima, nossa, vai ser muita piração aquele jogo, hein? Ah, mano, céu, eu não consigo entender. Eu não consigo questionar ainda sobre o que vai ser, cara. Tem uma parada meio com bebê, tem que ter bebê, tem uns bebês dentro de uns incubadores, uns negócios bizarros assim. Eu só queria saber, porque aquele gordinho é o Guilherme Del Toro, não é? Eu nunca vi o Guilherme Del Toro, não, mas... Eu também não, mas... Deixa eu já falar. Pera aí. Aquele gordinho, pra mim, ele é o Guilherme Del Toro. Pode ser que não, mas tá. Eu só quero saber da onde que ele tirou aquele cabo pra conectar na incubadora do bebê. Pior, cara, eu não acredito. Como que o... Caraca, ele punhou o cara no jogo, mano. E outra, aquele soldado que aparece, eu lembrei o nome dele agora, é o Dolph Lundgren. Ele é o Hannibal da, isso, da série, não é? Que será esse jogo, velho? Que vai ser isso? Não dá pra imaginar nada. A cabeça do Hideo Kojima é insana, velho. Meu Deus. Também saiu mais um trailer do The Last Guardian, que é um jogo também que já faz tá em produção há muitos anos. E agora vai. Esse The Last Guardian aí, toda hora que aparece um trailer, é aquele cachorro e o maluco pulando umas pontes, tá ligado? Nada diferente. Então, toda vez que aparece um trailer, alguma coisa, é aquele cachorro, o escroto lá pulando numa ponte, aquele piazinho correndo atrás dele. E isso, eu não sei do que se trata o jogo, não fui ler também, não fui saber, eu não sei. E pra mim também não faz diferença, porque eu não tenho PlayStation 4. Eu também não sei qual que é a história, porque o jogo não me chamou atenção. E às vezes a gente pode se enganar, às vezes ele pode ser uma decepção do caramba, tipo No Man's Sky. Mas saiu um trailer do novo Crash também, que vai ser remasterizado também. Se eu não me engano, vai ser a trilogia, né, que vai sair junto. O Crash também fez... É remasterizado, não é um jogo novo? Não, eu acho que o jogo ele vai ser o mesmo esquema do Halo, o Master Chief Collection e o Gears of War Ultimate Edition. Saiu também um outro trailer também do Horizon Zero Dawn, é um jogo também que eu tô ansioso pra jogar. Então agora então vamos lá, vamos falar das premiações. Call of Duty 4, Call of Duty 4, Call of Duty 4, Halo 3, Halo 3, Halo 3. Começou lá o evento premiando o Hideo Kojima, que a gente já falou aqui. E aí o que vem? Melhor estúdio e direção, né? Tava lá concorrendo a Blizzard com Overwatch, tinha a DICE com Battlefield 1, tinha a ID Software com Doom, tinha a Naughty Dog com Uncharted, tinha a Respawn com Titanfall 2. Na minha opinião, o ganhador foi merecido, mas o meu coração estava no Battlefield 1, cara. Mas fazer o que, né? O Overwatch ganhou, né? A Blizzard ganhou como melhor estúdio de direção. Eu concordo plenamente, porque Overwatch é um jogo divertidíssimo, cara. Não tem o que discutir. Overwatch é foda. Eu gosto muito da DICE, mas a Blizzard foi foda dessa vez e não teve pro Battlefield 1, né, cara? Fazer o que, né? Agora o Doom. Eu não joguei Doom. Posso falar, não joguei Uncharted. O Sibylline jogou Uncharted, o Sibylline jogou Battlefield 1, o Sibylline jogou Overwatch. Titanfall 2 também, ele jogou. Ele pode falar melhor do que eu aí nessa questão. É. O que você acha? Cara, entre todos esses aqui dos que concorreram ao game do ano, sinceramente, eu votaria pra Uncharted 4. Tipo assim, mas o Overwatch, cara, não fica muito atrás, não. É, o Uncharted foi bem feito, né, cara? Um negócio que os caras trabalharam muito tempo, fizeram uma história foda, o gráfico é foda demais. Tenho que falar, eu não sei a questão dos puzzles, porque eu não joguei, mas os puzzles são bons? São, né? Não são difíceis, não são. Tem algum que, tipo assim, você demora um pouquinho mais, tal, mas no geral não são difíceis, não. Call of Duty 4, Call of Duty 4, Call of Duty 4. Melhor narrativa, ó, o jogo que estava concorrendo. Firewatch, que é aquele jogo, eu acho que é um bombeiro perdido em uma floresta, alguma coisa assim, um jogo de sobrevivência. Tem um Inside, que são lá dos mesmos criadores do Limbo, né? É quase a mesma pegada do Limbo, resolver puzzles, só que a história é mais... Acho que a história é mais explicada dessa vez, eu não joguei também pra falar. Tem o Mafia, Oxenfree e o Uncharted 4, né? Concorrendo como melhor narrativa. E o ganhador foi o Uncharted 4, né, cara? Porque em relação aos outros aqui, é a maior produção. Exatamente. O Mafia, acho que tem uma produção boa também, só que perdeu na gameplay, né, cara? E aí... Halo 3, Halo 3, Halo 3. Então. Melhor direção de arte. Aí vem Abzu, Firewatch, Inside, Overwatch e Uncharted 4. E o ganhador foi o Inside. Eu ouvi falar muito bem desse Inside, eu acho que mereceu, cara, esse prêmio de melhor direção de arte. Porque o que o jogo independente tem, cara, que eles precisam investir é na arte do jogo, é na música, é na história. E se eles conseguiram isso, velho, na direção de arte, o jogo é bom demais. Ei, mas... dizem que o Inside, o pessoal tá comentando aí, nas reviews não, né, dos trailers assim e tal, o pessoal fala que é um jogo mais interior, assim, sabe? Tipo, mais pra dentro, assim, sabe? Melhor design musical e sonoro. Tinha Battlefield 1, que as músicas são foda. Cara, as músicas do Battlefield 1, você escuta até hoje, arrepia, assim, cara. Putz, acho foda. Puta. Certo, não é? É Doom, Inside de novo, Halo Infinite e Thumper. Que esses dois últimos eu não sei que jogo que é, não faço a mínima ideia. Mas quem ganhou foi o Doom, né, da Bethesda. E é o seguinte, as músicas do Doom, se eu não me engano... Se eu não me engano, são músicas parecidas com a do Doom que a gente conhece de antigamente, sabe? Eu acho que os mesmos criadores, eu acho que são. Não, se eu não me engano, eu tô falando groselha aqui, mas o melhor vencedor... Tá merda. Melhor você o parte. Vencedor de melhor design musical foi Doom. Não tem o que discutir, né, cara? O Doom, ele já é velho, é uma franquia que todo mundo já conhece. Call of Duty 4. Melhor performance. Que é tipo assim, é o ator que emprestou a voz pro personagem, às vezes emprestou o rosto. Tinha aqui, Alex... Nossa, eu vou falar tudo errado esses nomes aqui, beleza? Vocês que me perdoem. Alex Hermans, como Lincoln lá do Mafia 3. Cici Jones, como Delias no Firewatch. Emily Rose, como Helena em Uncharted 4. Nolan North, como Nathan Drake em Uncharted 4. Rich Summer, como Henry Firewatch. Troy Baker, como Sam Drake em Uncharted 4. Cara, só Uncharted 4, véio, foi indicado. Era óbvio que um deles ia ganhar, né? E quem ganhou foi quem? O Nolan Norton, como Nathan lá no Uncharted 4. Halo 3. Melhor jogo independente. Firewatch, Hype Light Drive. Tô falando tudo errado, velho. Vocês me perdoam. Inside, Stardew Valley. Opa, esse jogo é bom. Eu acho então, que merecia isso. Ter ganhado de Inside, hein? Como que ele é? Eu não me lembro. Não, ele é um Harvest Moon com uma roupagem diferente. É da hora pra caralho. A fazenda é gigante, sabe? Dá pra você fazer um monte de coisa. Tipo, ele pegou o Harvest Moon e triplicou o que você podia fazer, né, nele. Traduzindo, é uma cópia do Harvest Moon, então. Não merecia. É uma cópia. Uma cópia. É uma cópia. E o último aqui indicado foi o The Witness, né? E o ganhador, Inside, como já falamos, foi o vencedor. Cara, o Inside ganhou 3 prêmios já? Porra. Call of Duty 4. E agora vem uma categoria aqui que eu acho meio... É claro que isso aqui vai aparecer bem mais daqui pra frente, mas melhor jogo mobile. Crash Royale, Fire Emblem Fates, Monster Hunter Generation, Pokémon GO, Severed. Esse aí tava na cara quem ia ganhar, né? Não tem o que discutir, né, velho? Tá certo que pode ser um jogo melhor que Pokémon GO Mobile, mas por causa da fama, da repercussão que teve esse jogo, era impossível outro jogo ganhar. É isso. Então o Pokémon GO ganhou, né? Niantic aí tá regaçando. Halo 3. Melhor jogo de realidade virtual, mano. Olha aí, mais uma categoria nova aí que a gente vai começar a ver sempre. Batman Arkham VR, Eve Walker. Job Simulator, Res Infinity e Thumper. E quem ganhou foi esse Res Infinity, que eu nem conheço, nunca ouvi falar. E tá aí, ganhou, deve ser bom, né? Ganhou. Call of Duty 4. E agora vamos lá, melhor jogo de ação. Vem o Battlefield 1, Gears of War, 4. Overwatch, Titanfall 2 e Doom. Como melhor, concorrendo ao melhor jogo de ação. E Doom ganhou. Não, né? Doom ganhou como melhor jogo de ação. Não, isso aí eu ainda acho. Porque Doom, tipo assim, por causa dos sustos, cara. Eu. Não, que nem os outros jogos, assim, ele é ação, todas essas coisas, mas não é aquela coisa que você fica, tipo, caralho, como velho. Como não, cara? Battlefield 1. Não, porra, nego, né? Coisa explodindo do seu lado. Não concordo. Não, não é assim, não. Também você tá jogando Doom lá, você fica lá, você vai virar um corredor, você não sabe se vai ter o capeta lá do outro lado, lá te esperando. Gears of War tem ação pra cacete, mano. Explosão, nego correndo, bomba vindo pra um lado. Porra. Mas você não enfrenta. Overwatch tá, é mais. Ah, sim, mas. Então a classificação devia ser: melhor jogo enfrentando capiroto. Nossa, classificação da hora, hein? Não, mas o Doom, eu não joguei pra falar também. Eu tô aqui falando do Battlefield 1 porque eu joguei, gostei muito. E assim, o Battlefield 1 tem uma coisa, cara, que é incrível. Você não precisa estar no meio da ação pra você ver a ação acontecendo. Porque você pode estar parado. Daí a pouco você vê você escuta, né? Uma bala ricocheteando. Você escuta uma porra de uma explosão do seu lado. Pô, eu acho que o Battlefield 1. Nossa, a narração do Barbaro foi incrível, hein? Nossa, é, cara, incrível, mas é o que é. Você entra no Battlefield 1, é isso. Explosão aqui, né, correndo pra lá, tiro de sniper passando nas orelhas, assim, dá pra fazer uma parada muito louca na edição aí, velho. Quando você pega um tanque, então, velho, o que é mais ação que isso? Mas beleza, Doom ganhou. A gente tem que entender que ganhou, né, cara? Fazer o quê? Não pode se ganhar todas. Halo 3. Melhor jogo de aventura. Tem o Dishonored 2, tem o Hitman, Hyper Light Drifter, não sei que jogo é esse, Ratchet & Clank e o Uncharted 4. E quem ganhou foi o Dishonored 2 como o melhor jogo de aventura. É, tipo assim, os caras têm uns poderes muito loucos lá e tal. Eu acho que ele ganhou por causa... É, exatamente quais esses poderes, ele é mais frenético. O Uncharted, apesar da história boa, ele é muito, tipo assim, ele é mais parado, mais sossegado, assim, dá tempo de você respirar, né? É, e o Hitman... O Hitman é da Square Enix? Square Enix. Porra! Sabia não. Que merda, hein? Sabia não? Call of Duty 4. Melhor jogo de RPG. Essa foi uma parte que eu falei, puta, cara, é incrível essa lista que a gente vai falar aqui, ó. Dark Souls 3, Deus Ex, Make Divided, The Witcher 3 com a DLC, né, do Blood and Wine, World of Warcraft, Legion, Xenoblade Chronicles X. E aí, a gente tem uma coisa que eu acho incrível. Um jogo ganhar como melhor jogo de RPG com uma expansão, cara, com uma DLC. A CD Projekt... Puta que pariu, eu tenho gasguei pra falar, mano. Que porra? Como que os caras conseguem isso, velho? É incrível, mano. Eu tô esperando esse Cyberpunk que eles estão pra lançar aí, que eu acho que vai ser muito louco, vai ser foda. Rapaz, pra caralho. Uma coisa eu te falo. Quando o jogo é bom, ele é bom, cara. Ele é bom. Até a DLC dele ganha prêmio, vai se fuder, verdade, né? Verdade. Mas tipo, puta assim, não, a gente tá achando isso estranho. Pode ser que isso já aconteceu antes, a gente não sabe. Sim, né? Pode ser que já aconteceu. Mas o ano passado o Witcher ganhou um monte de prêmio também, velho. Verdade. Os caras ganhou ano passado e falou assim: não, ano que vem nós temos que dar um jeito de ganhar de novo. E pô, vão ganhar de novo essa porra com a DLC, velho. Que filho da puta, né? Se depois já estiver, é foda. Halo 3. Melhor jogo de luta. Na concorrendo a gente tinha Killer Streak. Killer o quê? Streak? Killer... Meu Deus. Killer Tink. Killer Season 3. Killer isso Stink. Que o cara faz inglês, né? É, eita, ó, pra você ver. Que escola que é que você faz? Que você fez inglês, Diego? Não vou falar. Killer Stink Season 3. Vai que no futuro a gente pode ganhar alguma coisa, mas foda-se. Melhor jogo de luta: Killer Stink Season 3, The King of Fighters 14, Pokken Tournament, Street Fighter 5. Tava esses quatro concorrendo ao melhor jogo do ano. Eu vou pro eliminatório. Eu acho que Pokémon GO tá longe. Não, peraí, Pokémon GO tá nessa lista? Pokémon GO tá longe mesmo. É, tá no bairro? Tá longe. Tá bem longe. Esse Pokémon Tournament aqui é um jogo de luta de Pokémon, não é? Pokémon Tournament. Ah, eu acho que ele só entrou aqui na lista porque esse ano aí teve bem pouco jogo de luta. Ah, não, foi bem pouco. Não, né? ele é um jogo legal, ele é um jogo bacana. Ele é um jogo chato pra cacete que eu fui jogar contra você, eu não consegui dar um soco. Só porque você perdeu? Mas... Toma vergonha. Não, com esse jogo. Não gostei desse jogo. Nossa, só porque o cara... Não, o cara, ele pegou o Charizard, cara. Eu derrotei ele com o Pikachu. Não, eu joguei Street Fighter não, só perdi. Caralho, não. Peraí. Pior ainda, você pegou o Charizard, eu peguei o Pikachu com roupa de luta livre, mexicana. Uma ideia do nível desse jogo... Puta. Tá, eu tô zoando o jogo aqui, mas beleza, você tá aqui porque mereceu, velho. Eu tô zoando, mas Street Fighter ganhou como melhor jogo de luta do ano. Tekken Go Fighter, eu sou fã de Tekken Go Fighter, desde os arcade lá que eu jogava, pagava os 25 centavos pra jogar, eu sou fã. E dessa vez eu acho que realmente não é Tekken Go Fighter aquilo. Eu acho que Tekken Go Fighter devia continuar no modo 2D lá, desenhadinho, bonitinho. Fazer o quê, né? Call of Duty 4. Melhor jogo família. Dragon Quest Builder. Aqui boom, é pra The Builder, boom. Porra! Não, mas aqui. Não é nesse Builder, não. Tem o Lego Star Wars The Force Awakens, Pokémon GO da Niantic, Ratchet & Clank, Skylander Imaginator. E o ganhador, todo mundo já sabe, que foi o Pokémon GO da Niantic. Que aí ganhou dois prêmios, né, velho? Dois prêmios em game mobile. Você vê como que isso tá crescendo, cara. A Nintendo que se cuide com o 3DS dela. Mas a Nintendo, ela tá se cuidando, ela já tá enxergando isso. Por que que você acha que ela tá fazendo jogo com as franquias dela pra celular? É, você tá ligado. Eles estão ligados já, eles sabem que uma hora isso aí vai... Cadê que a PlayStation e a Microsoft tá fazendo isso? Não tá, velho. É porque os jogos da Nintendo, um celular novo aí, dessas iPhone, um Galaxy aí, o último que lançou, que tem tanto Galaxy que eu não sei mais qual que é o último, eles têm hardware suficiente pra rodar esse jogo da Nintendo, cara. Esse que é o negócio. Como que você vai jogar um Uncharted 4 no celular? Não, mas aí você não vai querer jogar o mesmo jogo do Play 4 no celular. Vai Porque... fazer as suas versões. É, pode a ser, mesma vai ser coisa, uma bosta. Tem aquele Uncharted lá pro PS Vita, que eu não lembro o nome qual que é. Ele, tipo assim, ele é um gráfico meio inferior. Ele foi feito a versão dele pra rodar no portátil. Halo 3. Melhor jogo de estratégia. Civilization, o 6. Fire Ember Fates. The Banner Saga 2. Total Wars, Warhammer e XCOM 2 como melhor jogo de estratégia. Eu só joguei XCOM até hoje. Civilization eu não faço ideia. Só que o Civilization ganhou ali, né, como melhor jogo de estratégia. E foi melhor uma jogo bem, e foi uma vitória bem, digamos assim. Ai meu pai, cala a boca, Gil. Civilizada. Vai falar civilizada, pelo amor de Deus. Não, ele vai falar que foi uma vitória bem estratégica. Ai, cacete. Agora outra classificação aqui, melhor jogo esportivo. Teve os indicados aí, FIFA 17, Forza Horizon 3, MLB The Show 16, NBA 2017, né, 2K17. Nossa, eu sei falar inglês, eu entendi o trocadilho do me tirando, você fica me tirando, o que eu sei falar eu sei, pô. E teve o Pro Evolution Soccer 2017. Opa. E o ganhador foi o Forza Horizon disparado, é claro, né, velho? Porra, Forza Horizon é o... Não, é o eu, acho, tipo... eu acho que o Pro Evolution Soccer, eu acho que merecia ter ganhado, cara. Qual que foi que inovou com a história? Foi o FIFA ou foi o Pro Evolution Soccer? Foi o FIFA. Que tem... É, mas é que o Forza, cara, é uma parada mais... Na minha opinião, assim, é o melhor jogo de corrida que eu já joguei. E Burnout? Burnout. Mas Burnout já... É que assim, o pódio vai passando de um pro outro, né, cara? O Burnout... Até o PlayStation 3, pra mim, era o top. Porque eu já jogava no PlayStation 3. Então não tinha Forza. E o Burnout tem aquela parada das porradas, tá ligado? É batido e... É, nem muito corrida, né? Mais Demolition Car, sei lá. Call of Duty 4. Melhor jogo multiplayer. Olha aí. Agora sim a gente vai começar... Aqui sim eu sei comentar, né? Eu jogo mais online, então... Battlefield 1 tá aqui na indicação... Gears of War 4, Overcooked, Overwatch, Rainbow Six Siege, Titanfall 2. Olha, esse eu posso comentar mais porque eu joguei mais, né, desses jogos aqui. Battlefield 1, o modo online é maneiro pra caralho. Só que é o seguinte, ele não te obriga a cooperação. Você pode jogar online tranquilo, mas você não é obrigado a cooperar com seus amigos. Gears of War 4 tem mais cooperação do que o Battlefield 1. O Battlefield 1 ele tem a opção de ser bem cooperativo, as pessoas podem sim se ajudar, mas é mais difícil, porque são 64 jogadores, e é complicado. O Gears of War tem também, eu não joguei muito online, eu joguei bem pouco, pra dizer a verdade. O Rainbow Six Siege, eu acho que desses daqui é o jogo que mais precisa do cooperativo, cara, porque é um jogo estratégico, todo mundo que sabe como que é o Rainbow Six Siege, né? Então é um jogo bem estratégico, cara. Se você não estiver se comunicando com o time, você vai perder, é bem complicado. E o Overwatch, não tem o que falar, né, cara? O Overwatch, ele gira em torno disso. Se o time não tiver em sincronia, não tiver bem formado, é uma merda, você não ganha mesmo. Então você tem que ter no time o suporte, você tem que ter no time o cara que vai dar dano, você tem que ter no time um cara pra proteger, um tanque. Então, foi merecido o Overwatch ganhar como o melhor multiplayer do ano, cara. Não, também porque concordo, realmente... Tipo assim, ele é um jogo, tipo assim, ele é bem balanceado no multiplayer dele. É, então, porque se você escolher um time mal balanceado e o outro time for bem balanceado, você tá fudido, você vai perder, não tem chance nenhuma não, de você ganhar. Pode ser que ganhe, se o outro time for bem ruim. Não, exatamente, mas... tipo, como ontem eu tava jogando ali, eu tava jogando com a Mercy. Aquela personagem lá de cura. Eu tava jogando, cara, eu ficava um pouco mais atrás do time. O pessoal, ele... Tava aquele time bem redondo. E o pessoal de ataque lá na frente, lá, conforme eles levavam dano, eles vinham pra trás onde eu tava pra mim curar eles. E o pessoal que tava mais atrás ia pra frente, entendeu? Tipo, tava aquele negócio, o time tava em sintonia, sabe? É, o jogo, ele é bem balanceado, tá ligado? Então tem que ter o tanque pra proteger, tem que ter o cara ali de longe pra ser o franco atirador. Cara, o multiplayer do Overwatch foi bem feito, bem pensado, tá ligado? E mereceu ganhar, sim. Halo 3. Melhor criação de fã, ó, temos aí o Brutal Doom 64. Não sei se você tá ligado que o cara recriou o Doom do Nintendo 64, ficou foda pra caralho, melhorou os gráficos, melhorou o jeito de jogar... Melhorou um monte de coisa e tava concorrendo. E o Enderal porque eu não sei que jogo é esse. The Shards of Order, que ganhou aqui como melhor criação de fã. Podia ser o Pokémon Plutônio, né? O Pokémon... Ele como é que é o nome daquele Pokémon? Ele Urano. Ele foi tirado da lista. Por causa de quê? Você sabe por causa de quê? Por quê? Por causa da Nintendo, que foi lá e falou, não pode. Puta merda. Nintendo é escroto, como sempre. Call of Duty 4, Call of Duty 4, Call of Duty 4. O jogo mais esperado do ano. God of War, Horizon Zero Dawn, Mass Effect Andromeda, Red Dead Redemption 2 e Legend of Zelda Breath of the Wind. E o ganhador foi o Legend of Zelda, né? Que tá todo mundo esperando e tal. Eu não concordo. Eu acho que o Red Dead Redemption tá sendo mais esperado, porque mais gente, mais pessoas vão poder jogar. Gordo, né? Não. O God of War também, cara. Bom, Legend of Zelda é Legend of Zelda, não tem que discutir, né, velho? Ele ganhou aí como o jogo mais esperado do ano. Halo 3, Halo 3, Halo 3. E o último, não menos importante, Game of the Year. O jogo do ano. Temos Doom, Inside, Titanfall 2, Uncharted 4 e Overwatch. E como a gente já sabe, Overwatch veio e ganhou esse prêmio aí de melhor jogo do ano. Nas próximas capinhas que a gente for ver pra vender aí, vai estar o selinho do Game of the Year, como todo mundo já sabe. E foi isso, cara. Essa foi a premiação que Overwatch ganhou 3 prêmios. O Doom ganhou 2. Uncharted 1. Legend of Zelda já veio ganhando um prêmio aí como jogo mais esperado. O Inside, um jogo independente, ganhou 3, se eu não me engano. Pokémon GO ganhou 2. Né? Olha, essa premiação foi... E pra você não, o Uncharted ganhou 2 prêmios. Oi, pra você ver, o Watch Dogs não entrou nem... Não concorreu a nada também. Não, mas o Watch Dogs e o Final Fantasy, você sabe qual que é o problema deles, né? Foi demorado demais pra lançar. Se eles tivessem sido lançados antes, eles provavelmente entrariam pra lista aqui. Mas como demorou demais pro lançamento, saiu fora. Porque o Final Fantasy, ele podia concorrer sim, cara, em muito disso aqui. Mas o lançamento ficou atrasou e demorou demais, saiu fora das indicações, né? É, mas qualquer coisa, então, se for dependente, será que eles entram no que vem? Entra, porque já tá no finalzinho do ano. Senão seria injustiça, né? Lançar um jogo em dezembro e não poder concorrer o ano que vem, né? Ia ser muito escroto. Pior. Ninguém ia lançar jogo em dezembro, né? Então, galera, é isso aí. A gente falou aqui as nossas opiniões, meio por cima, que tal, o que a gente achou e... Você tá soprando o microfone, Rodrigo Promo. Caralho. Então vai lá de novo. Por isso que eu não sou muito animado, cara, pra não soprar o microfone, você tá entendendo? Você vai começar não, a fazer isso também. Não, é porque esse microfone aqui ele é meio baixo do seu... Tá, mas vamos lá, então. Então, galera, por hoje eu acho que é só, então. Já falamos a nossa opinião, o que nós achamos de cada jogo aqui. Então, pra você que tá ouvindo esse podcast, cara, curte o feed, compartilha, ouve, passa pro seu amigo, pra sua mãe, pro seu tio, pro seu avô, se possível, bota no ônibus da escola enquanto você tá indo, faz o que você puder, cara, ajuda a gente a divulgar aí pra gente continuar, tipo, crescendo, fazendo um conteúdo mais legal aí pra você. Entra no iTunes aí, procura o UrbanoCast lá. E tem o site. Exatamente. Tem o site UrbanoCast.com, tem o e-mail pra contato, se você quiser mandar um e-mail pra gente... Tem lá, urbanocast.contato@gmail.com. É, só faz o seguinte, na descrição do e-mail, coloca lá referente a qual podcast que você tá se referindo. Tipo assim, caso você não saiba, a gente tem 3 podcasts. A gente tem o UrbanoCast, o Playando e o Solamento. Pra ficar mais fácil, escreve no Google aí, UrbanoCast. Tudo que aparecer aí é nóis.